Boa tarde, eu sou o Salvador, passando em da Serra, avistando, voo 1962. Voo 1962, 18 metros na Serra, 18, autorizado, pouso, pista 10, vento, 220 graus, 05 nós. Eu iria com você. Voo 1962, sala 03, lugar à direita, chama sala Salvador 121, decimal 90. Controle Salvador 1, 2, 0, 2, 1, 8, 0. Controle Salvador 1, 2, 0, 2, 1, 8, 0, 3, 7, 4, 5, 1, boa tarde. M140 cruzada com a Live, fixa no 0, vento, 210 graus, 0 menos. Lembra de colagem, com a 0, M1 para cruzar. Onda 556, Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, volta. Uma 556, cruzada com a gente, no 0, vento, no 0 grau, 04, nós. Bravo 1556. Decolada zona 2, chama 14 Salvador. 120, décimo 80. 0853. Salvador, Guardião 07. Guardião 07. Autorizado direto 1 graus do NEM. O vento 200 graus 04 norte, aperto solo controlado. Sendo que está autorizado direto do NEM, passará solo controlado, Guardião 07. 6681, autoridade aéreo da colapso, zona 0, vento, 200 graus, 059. Autorizado. Buraco. Oi? Me dá um buraco entre a Índia e a Foz. Ah, não, que beleza. Então é. 2, Salvador, boa tarde, 250, ponto central, 10, 0, pronto. 1250, autorizado na linha com Axel, 0, vento, luz, 2, 0, grau, 0, 6, 9. Alô, decol, 10, 0, 1, 2, 5, 0. Decolar 231 no chão, controle Salvador 120, décimo 80. 280, 280, boa tarde. Rádio 4463, a linha, e você captura no zero. Rádio 4463, autorizado, decolagem, pista 1 no 0, o vento, 230 graus, 059. Rádio 4463, decolado 34, no controle Salvador, 120, 280. 0, bom dia, 0378, passando aí da Serra Baixada Sabará. 3378, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-5-9, ajuste ao 5-1-0, 1-7. Livre pouso, comigo 17, 3378. Azul 90, 41. Azul 90, 41, boa tarde, curtindo a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 017. 7, número 2, 9 milhas agora. Boa tarde, ajuste no 017, ingresso no 017, aguardo o telefone de pouso. Interrompa a final 17, aguardando para a autorização do pouso, a segunda de 3378, solo aos 48, direita no 21 da sua nave.